Neste momento temos 31 casos ativos. Como sabe, anteontem tivemos 6 casos que até nos atirou para 32. Depois acontece que tivemos alguns casos de recuperação. Tivemos um caso recuperado com um caso da freguesia de Lagares da Beira. E hoje temos mais um caso positivo que apareceu na freguesia da União de Freguesias Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira, mais localizado em Vila Pouca da Beira, na localidade de Vila Pouca da Beira, mas por outro lado tivemos mais 2 pessoas recuperadas que são da freguesia de Nogueira do Cravo. O que isto quer dizer que em termos de olhar rápido temos menos infectados do que tínhamos ontem, isto é, baixámos o número para 31 infectados. O que é que teve de bom? Todos aqueles casos, os 6 que tinham aparecido anteriormente, todos eram de cadeias localizadas, isto é, sabíamos de onde é que eles partiram, porque partiram ou do seio familiar ou de contactos com amigos, sabíamos de onde é que eles tinham vindo. E por outro lado, essas cadeias, as outras pessoas deram negativos. Esta é uma cadeia nova, é uma cadeia que neste momento estamos a seguir, os serviços da Câmara Municipal do Covid estão a fazer a linha de transmissão e tentarmos identificar de onde é que ela veio, e por isso é um jovem, é uma pessoa bastante jovem, e que nos preocupa neste momento, mas de qualquer maneira, em termos de número e até em termos de resultados de ontem, dos resultados de ontem à noite, que foram conhecidos, houve um número muito elevado de negativos e isso ficamos contentes por essa diminuição. Quanto aos positivos, tem acompanhado o estado de saúde destas pessoas, na generalidade, como é que se encontram? De uma forma geral, encontram-se bem, se bem que ontem tivemos um caso de uma pessoa que se sentiu muito pior, com febres altas e muita tosse, deslocou-se ao Hospital dos Covões, mas acabou por regressar e já hoje de manhã tive a oportunidade de falar com ela e a pessoa encontra-se ligeiramente melhor e por isso fico contente, a febre baixou e por isso fico absolutamente contente. Para já não temos mais nenhum caso, tirando este caso, que era um caso que não tinha grandes sintomas e que de repente se complicou, mas como disse, deslocou-se ao Hospital dos Covões, já regressou a casa, já hoje tive a oportunidade de falar com ele, como tive a oportunidade de falar hoje com o novo infectado, para falar, está assintomático, está sem sintomas, e por isso nós estamos muito preocupados em relação a todos estes casos, e aquilo que nós queremos é diminuí-los rapidamente, para termos alguma calma também e deixarmos ter algum receio.